Ok, fecha a porta no corte, olha pra mim. Cinco, bom dia, confirma o horário, plano. Ah, qual a rota de destino? Dael, Leu de Léus. Obrigado. Da 3304, Livre Taxi via End Alpha, com temperatura 186, QNH 1014. 14 Livre Taxi, com temperatura 186, obrigado. Número 2 Cruzeiro, cuja sua aproximação, cheque de pulso e forte marcador externo. Passo travado, pode se acordar. Pode 1-0, não prossiga? Do alinhar. Pode confirmar as intenções e o nome do comandante? Iguatemi? Tá 3304, 309 nacional, tá pronto. 3304, após o pouso do Airbus, o sinal é autorizado a manter. Eu já autorizado a manter, 3304. O autorizado pouso pistão 0, vindo no 40 graus com 089. E pouso no 0. Pode 101, autorizado acionar, repasse para o táxi. 01, autorizado decolagem em pista 17, ventando 30 graus com 08 nós. Reporte fora do solo controlado. É 6250 no solo 05, livre pela direita, chame solo 12 no norte. Aí já vamos fora do solo todo do farol. Era no decolado 06. Chame o controle de frequência no 20 decimal 8. 0935, confirme. Guardião 01 no decolado ao 06, chame o controle 1208. Confirme velocidade do guardião 08 que o senhor vai tomar. Bom dia, quem está chamando Salvador? É, 6250 da Ocean. 6250. Gente, bom dia, tem táxi autorizado Alfa. E Alfa e Juliette para o portão 02, 6250 da Ocean. Direto Alfa Juliette para 2-0, obrigado. Autorizado decolagem de pistão 0, vento no 30 graus com 089. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. A próxima Itapuã avisou ao contrato em sentido contrário. A intenção é pouso no pátio do Graé. Presidente, Guardião, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte na final da 07. Debatiu, autorizado, livrando o litoral para pouso no Graé. Quadro decolado a 08, chame controle de frequência no 208. 208. Para Ilhéus, 1-60, Golfo 677, decolado a 10, com curva direita, da Elway da Paz direto, frequência do controle, 119.35, corrijo, 1208 o controle, 1208 é o controle, a torre em 118.612, é o trip 5595, acione código 5523. Informe ponto para o estacionamento 5595. São Lima, Portão da Lima, fazendo a autorização Guarulhos. Aeronave 83, que solicitou, confere. Ah, seco. Guarulhos, sente. O senhor está pronto para acoplar? Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 13620. Rota Perdido 21, até 3 após descer Poço de Caldas. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor. E após voa posição Elefa, onde intercepta Perdido 21. Frequência do controle, 119, confirmo, 120.8, 120.8 ao controle, a torre em ONU, 18 decimal, meia dúzia, seu transponder 5515, voo 1983. 3.6, autorizado para Guarulhos, decolando a 10, curva de direita na saída Arco, após a armada do voo, 10, interceptando o voo, 121. 1.2 é o controle, 112.14, 5 transponder, voo 1983. Recuse pronto para puxa acionamento no 983. Rafa, prossiga. Tudo 208, controle. Voo 397 para Congonha. O senhor está pronto para copiar? Tinha um voo no 397. Só um minutinho. Bravo 5, autorizado, reporte com 5 lado 5. Uno 397, está pronto, cópia. Bravo 4, Uno 397. O senhor está autorizado para Congonhas, nível de voo 360. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, perfil da saída da ela, boleda, depois direta, posição bridge, 47 pelo 1-6. Frequência do controle, 1-2-0-8, torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5525, gol 397. Decola da 1-0 direita, Natael, Lida, Lida, boa direta, bridge. 208-1862-1695. Só confirmando, o seu plano está para após Bridge, Pesulu, lá no meio, Belo Horizonte, depois desse detrivo, confere. Afirmativa, Block, Pesulu 10, Bridge, Pesulu no meio, Belo Horizonte, direto Bridge, Cúbula e depois de chegada lá. Ok, então, após Bridge, Pesulu no meio. Informe pronto para o teu funcionamento na 397. Autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1862, um bom dia, 5595. Pátio, Índia e Alfa, 1826, lá, 4 Mil Delta Papa Fox, no Saulo 2-1, limpe pela direita, chame Saulo 2-1-9. 2-1-9, limpando a direita, Papa Fox. Papa Fox, táxi em frente, Alfa, Kilo, no Pátio 3, fique atento ao sinalizador para estacionamento, Delta, Papa Fox. Delta Fox Papa. Ok, Cid. É, no automático aí a oficial de Fátima vai lhe atender, ok? Mas eu passo a informação para a central dele. Decimal controle? Decimal 5, chama o controle 1120 decimal 8. 20 decimal 8, 5595. Número 2, professor número 2, ok. Eu já tenho pré-autorizado 350 com vocês. Vamos lá. Recife 350 na Peruíbe 58. Decolada 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Pucra, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5527, ou Xaner 6140. Nome pronto para o estacionamento.